David convocou em união os príncipes, a multidão. Disse: irmãos, vamos buscar a arca do nosso Deus, vamos adorar. Nos dias de Saul, a arca não estava, mas agora em nosso meio ela habitará. Ó Senhor, teu nome invocamos, com alegria a ti nos entregamos. A arca que traz a tua presença, é em ti que encontramos a nossa essência. Levamos louvores em uníssono, te adoramos, teu soberano. De Kiriat Jearim, a arca elevar, com cânticos e harpas vamos celebrar. Na estrada a alegria ressoou, o povo em adoração, o céu se abriu. Mas ao tropeçar, Uzá se aproximou, e a ira do Senhor ali se manifestou. Ó Senhor, teu nome invocamos, com alegria a ti nos entregamos. A arca que traz a tua presença, é em ti que encontramos a nossa essência. Levamos louvores em uníssono, te adoramos, Deus soberano. Na casa de Obed-Edom, a bênção do Senhor se fez canção. 3 meses de graça, alegria chegou. Nosso Deus é fiel, a sua luz nos guiou. Como trazer a arca, David então temeu, mas a presença do Senhor em amor cresceu. Ó Senhor, teu nome invocamos, com alegria a ti nos entregamos. A arca que traz a tua presença, é em ti que encontramos a nossa essência. Levamos louvores em uníssono, te adoramos, Deus soberano. Ó Senhor, em ti nos encontramos, a arca do teu amor sempre buscamos, juntos em adoração em tua luz. A tua presença é a nossa cruz. Exaltando.